Blue November, controle. 58 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha o nível 085, serviço radar terminado, chame controle ideal, frequência 1201, boa viagem. Nível 241, passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1260 até 1288, boa viagem. Quase. Eu tenho aprovado, o senhor está pronto para cópia? Azul 418, autorizado para Sierra Brava, Charlie Foxtrot, via para Zulu no meia, nível de voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, aciona 5161, azul 4198. Está quente, está aprovado 340 para decola no da 10, decola na direita, segunda da El, Leda, após direto, 1208, é o controle salvador, 5161, decola no da 341. Planejamento correto, azul 4198. Portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Está 3154 livrão. Autorizado Alfa Juliet, portão 02. Alfa Juliet, portão 02, 3154. Voe direto a Amã, chegada, desça para o nível 050, estou tímido no 03, no nosso radar, sem identificação. Identificado 050, voando a Amã, 5487, só para você aparecer imediato ou no ideal? No ideal. Ok, ideal, então, uma avisada de correr, 5487. Retatório, quilômetro. Quilômetro com 2340. Trip C446, desça para 2000 pés, informe no localizador. Para 2000, reportará no localizador 5446, trip. Salvador, boa tarde, eu sou 6918, mamãe. 6918, assina identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, ajustou ao altímetro no 013, vigilante. Chegada a mar, 060, no 013. 487 na escuta? Rotina 587. Confirme as frequências que o senhor tratou com o Centro Recife? Aguarde. TRIP 5446 estabilizado no localizador. Complete a aproximação, chame agora a torre 586, bom pouso. 286, obrigado. 5446, TRIP. Salvador, é o TRIP 5447. Prossiga. Tentei na 1245, ok, grato. Ainda 1215, que também não obtive resposta, somente do controle de Salvador. E aí, sente? Domingo. Uno 966 vai cruzando o 1970. 966, da Uno 966, passa nível 160, chama o Centro Recife, frequência 12685, alternando 13450, boa viagem. Positivo, 2685-345, uma boa tarde, até já. Passei 2231, desça para 2010, o altímetro no 013, informe no curso localizador. 2103, reportará localizador 2231. Nome nosso, chame tua 1086, bom pouso. Salvador, gol 1097, informação novembro. O 97, boa tarde, informação novembro correta. Para confins, eu já tenho aprovado o nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? Com certeza, prossiga. 1097, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Brasilu no 6, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5167, gol 1097. Provado com fim, 360, abesulou no 6, pista no zero, curva à direita, da El Leda Bridge, controle 1208, transponder 5167. 5167, cotejamento correto no 097, no portão 10, chame pronto para o pushback e acionamento. Tá, Mariano. Delta, boa tarde. Manati, mil pés. Pronto, cópia. Manati, mil pés, direto, aprovado. Decola a pista no 7, primeira curva à direita. Corredor axé, controle 120.8. Aciona 0125, Mike com Delta. Cotejamento correto, Mike Eco Delta, qual PUB? P, perdão. 02 no PUB ciente, para acionamento, táxi e decolagem. Chame torre frequência 118, decimal 62 de Mike Eco Delta, tenha um bom voo. Salvador. Boa tarde, 35446. 35446. Boa tarde, autorizado Alfa e Juliette, ingresso à esquerda, pátio 3, atento ao sinalizador 5446. Alfa Juliette, ingresso à esquerda, pátio 3, atento ao sinalizador 5446. Para feedback, acionamento, azul 4118, posição 3. Livre no 34198, chame táxi. Timilha de Salvador. Até escuta na frequência 12345 para coordenações com o demais tráfego. Está no localizador 2231. Flete, aproximação, chame 2186, bom pouso. 186, obrigado, boa tarde. Azul 6918, desça para 3000 pés, está o altímetro no 093, informe no localizador. 3000 pés, no 013, reportará azul 6918. Senhora descida ao 35487. Desça para o nível 050, 5487. 050, sim. Posição no 0, pushback, acionamento. Livre, chame táxi no 097. Amarelo. Azul 6918, desça para 2000 pés e forme no curso localizador. Reduza para 1809. Salvador, boa tarde. Oceanair 6314, portão 8, informação November Petrolina. 6314, informação November correta, 340, tem aprovado, o senhor está pronto, cópia? Prossiga. Oceanair 314, autorizado Petrolina, via para o Zulu 20, nível de voo 340, decola da pistão no 0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. Controle 120.8, aciona 5176, o Xenem 3.14. Autorizado, nível 340, Petrolina, Opera Zulu 20, Momo Flock, responde 5176, controle 120.8, o Xenem 3.14. Procedimento correto, o Xenem 3.14, no portão 8, chame quando pronto para o pushback, o Xenem 3.14. Para o táxi, o azul 4118, com POD de 1119, autonomia 3 horas e 20, alternando o galhão. Copiado, 4118, autorizado o táxi à direita até o ponto de espera, pista no 0, ajuste padrão. No ponto de espera, chamitou a frequência 118, decimal 612, 4118, tem um bom voo. Tem direito até o ponto de espera da 10, ponto de espera de 8,6, ajuste padrão 4118. 627, controle. Escuta, profundo. Tipo 5627 a 65 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 150, chama o centro Recife, frequência 12685, boa viagem. Centro Recife, 125, o braço de apoio. Receptou o localizador, sul 698. Complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. Chama a torre 186, sul 698. Pronto para o táxi, 134, Campinas, autonomia 0326. Do Campinas 0326, confirme 134, aborda. Confere. Obrigado. Gol 1097, autorizado táxi de Apache, Índia, até o ponto de espera da pistola 0. O ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 612, 0097, tem um bom voo. Pátio, Índia, alfa, espera. Torre 1, 18, décimo 612, ajuste padrão, o 097. É, dessa posição, então, pro táxi de saída não é necessário falar. Senhora, está chegada as aeronaves da sua companhia e todas as outras precisam seguir o follow-me, mas na saída as aeronaves da sua companhia da Azul não necessitam de follow-me. Ok, então iniciando 097. Obrigado, boa tarde. Salve Salvador, bom dia, passarela 2231, livrou, se escuta. 2231, boa tarde, mantenha a posição antes da Juliette, deverá aguardar o gol que irá passar na sua frente via Índia, até o ponto de espera, após ingresso à esquerda, pátio 3, atenta aos sinos naquele pátio, passarela 2231. Mantenha a posição da Juliette, após a passagem do gol, esquerda, pátio 3, aguardando o sinalizador, passarela 2231. Para 3217, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via para o Zulu no meia, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5406 até 3217. 3217, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, confirme. Diretor do Lula 6, nível 360, decolando a pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1-2-0-8, e o transponder 5406, até 3306. 5406, acontecimento correto, tá 3217, chame pronto para o push back acionamento, informação em curso é novembro. .87 da Trip, desça para 2000 pés, informe no custo do localizador. 2000, informa na Lock 5487. O Salvador. Salvador, azul 698. Novo Salvador é o azul 698. 6918, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette até o 01, azul 698. Seu Oscar, para Morro de São Paulo, me pede, é isso? Quilo Romeu Oscar, autorizado Morro de São Paulo, 1507, direto, decola a pista 17, primeira curva à direita, corredor axé, restrita 1000 pés, até a Coral da Barra, liberação do controle 120.8, aciona padrão 0153, falta tango Quilo Romeu Oscar. Oscar, mil perdões, veio muito baixo, eu não consegui copiar nada, só poderia repetir? Dois a bordo copiado com o regimento correto, Quilo Romeu Oscar, passa 5, acionamento de taxa de decolagem, torre 18, meia dúzia, senhor bom voo. 10, corredor axé. Eu peço o axé delta. Prossiga. Autoriza pro direto Manati. Vou direto Manati, Mike Eco Delta. Delta, Delta. Controle de Salvador, boa tarde, azul 418, cruzando 1000 pés na Dael. Tato radar, azul para nível 340, perfil Dael, azul 4118. 340 na Dael, 418. Vitor Tchara, helicóptero? Ok, prossiga no corredor axé. Confirma o transponder acionado. E prossiga 500 pés, corredor axé, ajustou o time 8 no 0 no 3 e vai passando fora da barra. Localizador da ONA 0, 5487. Seu controle. 5487, complete a aproximação, chame torre 108.6, bom pouso, 5487. 108.6, bom domingo, obrigado. chega para o litoral a 500 pés, informa passando Pituaçu, Romeu, Novembro e Vitor Charlie. Voo no 620, boa tarde, Recife, tem 370 aprovado, Novembro 40, tanto para tem. Afirma. Voo no 620, autorizado para Sierra Bravo Romeu, Foxtrot, nível de voo 370, para o Recife 58. Decolando a pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, aciona 5411, voo 1620. Autorizado 370 Recife, pela Amber Whisky 58, decolando da pista 10 com curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, 208 controle, 5411 transponder, voo 1620. Correto, senhor Sante, nível 370, ok? 370 autorizado, no 620. Copiado no 620, chame para o push back acionamento. Chama lá, no 620. Ground Ocean Air 6314 at the gate for 8 for push back. Miss Ocean Air 634 and gate 8, is that right? Yes, ma'am. That's clear for push to start in gate 8, call me ready for taxi 634. That's clear for push to start for taxi 6314. Solo Salvador, boa tarde, trip 5487. Trip 5487, autorizado Alfa e Juliette, ingresso à esquerda, pátio 3, atenta ao sinalizador 5487. Alfa e Juliette, ingressar, pátio 3, 5487. Foi direto, meu pé. Obrigado. Sete, 500 pés, mantenha, aguarde as redes comunicações. Romeu Vitor Tchak. Quilômetro Oscar, voe direto, Morro de São Paulo, suba e mantenha 1000 pés, informa o tráfego, posição de 12 horas, 4.6 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, aeronave Alfa Serra 35. Meu Vitor Charlie, informa o tráfego, posição de 12 horas, 3.6 milhas, rumo oposto, mantendo 1000 pés, aeronave Bravo Novembro 2 Alfa. Romeu, Vitor Charlie, tenta. Alfa Tango Romeo of Trip has entered open tree via India and Alpha to holding point for Novembro 0, QNH 1013. At holding point, contact tower frequency 118.6. Ocean Air 6314, have a good flight, sir. That's good, taxi, Alpha 118.6 to the tower, trip is already off the main in about 6314. Check with Delta Control. Delta Control. 20 milhas fora de Salvador, modifique frequência para 12345 para correlações com demais tráfego, boa viagem. Salvador, boa tarde. Romeu Vitor Charlie, tráfego superado, chame agora a torre, 186, bom pouso. Vem, chamar a torre, 186. Vem 5364, aciona identificação da presente voibomb para chegada, desça para o nível, desça para 4010, ajustou o altímetro no 013, vigilante. Olhou 097, passando nível 180. 097, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 12251, alterna 3325, boa viagem. 251-3325, obrigado. Uma boa noite. Se modifique frequência para 12345 para a condenação que der mais tráfego. Quilo Romeo Oscar, boa viagem. Salvador, boa tarde, do 1869, está cruzado 220, chega até 1860, informação, dado. 1869, adicione identificação, autorizado, chegada bom, se desça para o nível 050, estou tímido no 093, vigilância radar. 050, é bom, estou 1869. Com 2 horas e 25 da autonomia, alternando Natal, 176 no PLV para mim, seu tarde. Palma Departure. Please call 0, Palma Departure, 6314. If able, request track direct to Pogo or Flux. Indo Tango, número 2, 1786, 1620, cara. Vamos botar. Solo Salvador, boa tarde, voo 9070, é ponto e meia, autorização Guarulhos 340, informação 90. Thank

boa tarde. Oceaner 6210. 6210, boa tarde, é só identificação, vou direto ao mar e para a chegada, ajustou o time 03, desça para o nível 070. Boa mar, desce 070, Oceaner 6210. Vamos no time, então, 305. Bem, só um instantinho por gentileza, mas já adianto que provavelmente não será autorizado devido ao NOTAM, ok? Só um instantinho. 070, copia? Voo 9070, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 320, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta o Pêndulo 44 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5423 no transponto. Autorizado para Guarulhos, nível 320, decolando da 110 com curva direita, da El, Leda, Eudes. São Pêndulo 44. Controle Salvador em 1208 4423, transponder, voo 9070. Voo 9070, correto, portão 62, chama pronto para o espectacionamento. Reportaremos 9070. O TAM 3155 na escuta. O centro não autorizou a modificação da rota e seria conforme mesmo a Pêndulo 10, SMAP, Awake, Maricá e a Pêndulo 44. Isso foi uma solicitação do próprio CGNA e caso houvesse essa possibilidade, a companhia teria que entrar em contato com o CGNA para que o mesmo pudesse autorizar ou não. O senhor copiaria a rota já, que já possui ou aguarda instruções junto à companhia CGNA? Gente, então autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 110 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pêndulo 110 e segue conforme a rota do plano de voo. No controle em 120, decimal 8 e aciona 5125 no transponto. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 110 com curva direita, da AEL, Leda, após posição Bridge, 120, decimal 8. Tanto 3155, correto, portão 2, chama pronto para o espectacionamento. Pode direto Leda, 3247. Oi, Leda. Leda. Reduz a velocidade para 210 nós. Reduzindo 210, igual 869. Zero 76, reduz your speed to 230 knots. Rádio no 620, 1300, na Fuca, tradição Brasil. No 620, boa tarde, contato radar, super nível 370, perfil Fuca. 370 na Fuca, no 620. Alô, Salvador, voo 9070, ponto 6, pushback acionamento. Mansão? Voo 9070, pushback acionamento. Autorizado, reporta táxi, voo 9070. Livre, reportaremos, 9070. 4206, boa tarde. 4206, boa tarde, ação identificação, autorizado chegada a mar e inicialmente para o nível 060. Ajustou o tímetro na 013. 060, para chegada a mar, 4206. Vai atingir 3.000 pés, autorizado, voo 869. 869, desça para 2.000 pés, informe o impulso localizador. Reduza para 1809. Desça para 2.000, informa no localizador, voo 869. Estabilizou no localizador, no 5364. Complete a aproximação, chame torre 386, bom pouso. 386, boa tarde. 2231, autorizado para barreiras. Estou confirmando, eu tenho pré-aprovado nível 180. Copia, aguarda a coordenação 200. Copia, 180. Autorizado para barreiras, nível 180. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogbo. Após Cogbo, voa a posição Vatap, onde intercepta o WISC 42 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5415 no transponder. Sente barreiras nível 180, decola da pista 10, curva esquerda, Momo, Código, Vatap, após o WISC 42, seguir como rota do plano, 1208 controle, 5405 no transponder, passarei 2231. Passada 2231 correto, pátio 3 chama pronto, pushback acionamento. Pátio 3 chamará para pushback acionamento, passada 2231. Autorizado interceptar o localizador. 060, nessa pronta, autorizado o lock, Oceaner 6210. Cara, bom voo aí, cara. 234. Salvador, boa tarde. Tenha 3560, informação November, vai descer até 170. 3560, boa tarde. Ação de identificação, autorizado chegada a mar e desço para o nível 070, vigilância radar. 070 na mar e 3560. Estabilizado. Mike Frank, 1869. Complete a aproximação, chame tu, 1086, bom pouso. 26, boa tarde. Controle, gol 9620, solicito. Confirme. Gol 9620, solicita. Saída para Momo. Após Momo, voa direto à posição Vatap e após conforme a rota do plano de voo, ok? Tente Momo, Vatap, após conforme o plano de voo, passarei 2231. Solo, gol 9070 para o táxi, 182 a bordo, 4 horas e 1 de autonomia, Fernando Galeão. Gol 9070, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Bate o 5.026, gol 9070, obrigado, boa tarde. Obrigado, Guerreiro, nessa prova. Autorizado LS, desça para 2.000 pés, informe no localizador 6210. 6210, informando. Solo Salvador, o Tan 3155 na ponte 2, puxa acionamento. Tan 3155, coordene com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Gol, a retaguarda está livre, reporta a tarde. Após a passagem do Gol, a equipe de Tan 3155. No... 217, passa nível 160, chame o centro, recife, frequência 1251, alternando 3325, boa viagem. 251-3325, obrigado, boa tarde. No 620, voo Aracaju. Caju, no 620, obrigado. Quando 076, mantém present heading. Quando 076, mantém present heading. 4 de volta. Trip 5364, táxi via Alfa Juliette, ingressa no pátio 3, atentou ao sinalizador. Alfa Juliette, parte 3. 5364. Solo Salvador, passarinho 2231, pátio 3, posição 62, pushback a sonda dessa. Passarinho 2231, no coordenado com a equipe de solo, a TR da Trip vai ingressar agora no pátio 3 para parqueamento. E após o mesmo está livre, iniciar a reporta-ataque. Vai coordenar com a equipe do solo devido ao trip, passarinho 2231. Banda 076, Bill 518. Zero 076, maintain heading, limit localized course. 076, maintain heading and say again. Limit localized course. Limit localized course, Banda 076, roger. Azul 4206, vai seguir o 060 para o possível. 4206, desça para 050. 050. Exato, 6210. 6210, complete a aproximação, chame 2-86, bom pouso. 286, obrigado. Condor 076, turn left, head 150. Descend to 2000 feet, report to localized course. And the 076, say again. 076, 3-0, descend to 2000 feet, report localized course. And the 076, turn left heading 150, descend 2000 and report localized course. Boa noite, 69, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, essa no pátio principal, portão previsto é o 02, vai ficar atento, a aeronave da TAM finalizando, puxa no setor, ok? Gente, Alfa, Juliette, 02, boa noite, 69. 4-0, boa tarde, graças. Banda 076, establish localizer. Banda 076, complete approach, contact now Salvador Tower, 11860. 3-0 para o táxi, com 6-0 autonomia, alterna Brasília, PAD-64. Passarinho 2231, inicialmente táxi até a entrada do pátio 3, aguardando instruções para prosseguir, por gentileza. Inicialmente até a entrada do pátio 3, aguardando instruções para prosseguir. Passarinho 2231. Voo 1869, por gentileza, mantém inicialmente antes da táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Mandei a sua Juliette, o 1869. Salve Salvador, o Dan 3155 para o táxi com 189 a bordo, 4 horas, alterna até Leão. 3155, táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Via Índia, ponto espera, dando 0118, decimal meia dúzia, boa tarde, feliz a 3155. Passarinho 2231, segue a aeronave da TAM, via Índia, ponto espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Obrigado, segue a aeronave da TAM, Índia, para ponto de espera da 10, torre 186. Passaredo 2231, obrigado. Voo no 869 após a aeronave da Passaredo, Juliette, portão 02. Voo Passaredo, Juliette, 02, voo 809. É, 190. Obrigado. Gol 970, voe Ildes. Ildes, gol 970, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, Oceaner 6210, livrou. Oceaner 6210, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 6210. E3560? 3560, pode prosseguir? Para 3.000 pés, ajustado 1013, 3560. 3.013, obrigado, 3560. Azul 6919, autorizado Campinas, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120.8, reaciona 54.